onde tantos iguais se reúnem contando mentiras pra poder suportar. Ai, são pais de santo, pau de arara, são fascistas, são flagelados, são vingentes, valvolistas, palhaços, marcianos, canibais, lírios criados, dançando, dormindo, de olhos abertos à sombra da alegoria dos faraós embalsamados. céu despenca, quando já nasce pronta, quando o vento é que inventa, de onde vem a canção, de onde, de onde vem, de onde vem a canção, quando se materializa, no instante que se encanta, do nada se concretiza, de onde vem a canção, pra onde vai a canção, quando o fim da melodia, onde a onda se propaga, em que espectro irradia, pra onde ela vai, quando tudo silencia, depois do som consumado, onde ela existiria. Estar juntos mais uma vez. anunciou que estava indo embora, amor. Foi tão difícil de eu compreender. Que sob o seu olhar eu já não mais cabia. Então fitei o mundo como nunca antes. Ergui minha cabeça, encarei meu viver. Espero que algum dia, apesar da distância, alguém mande notícias minhas pra você. E aí, verá que eu já venci, amor. Verá que foi má sorte. Posso até sorrir. Eis a prova dos nove. Então fitei o mundo como nunca antes. Ergui minha cabeça em da distância, alguém mande notícias minhas pra você. E aí, verá que eu já venci, amor. Verá que foi má sorte. E posso até sorrir. Eis a prova dos nove. E aí, verá que eu já venci, que foi má sorte. E posso até sorrir. Eis a prova dos nove. Eis a prova dos nove. Falar sobre o passado depois, porque o futuro está esperando por nós dois. Por favor, deixe meu último pedido pra trás.

Yanomami, seu cabelo preto breu. Simula um toque e desabroche esse teu caso mastigado pelo meu. Se quer tamanho, eu vou espiral, me afogar a calma, salivando beijo teu. Siga certo e diga que sou seu. Venha sem chão, me ensina a solidão de ser só dois. Depois te levo pra casa e o teu laranja que me faz ficar bem mais. Essa vibração querem te afastar do amor até como sinal. Se no casamento da paixão te chama e chuva e chofre sal, será desvairada, possessa e meretriz. Sacode a fera em fúria animal, uma louca varrida e sem juiz. Mas apesar de toda essa vergonha, com ele ainda a alma sonha. Fiar a renda cuja lenda Deus há de cifrar. Fiar a renda, lenda, será Deus quem decifrar. É quase um vinténio. Céu tão grande o céu. Faísca vem. Estrelas que são de ninguém. Só depois a tempestade. Mas que são minhas. Arrebenta o cais. E de você também. E arrebenta mais. Sobre você também. Pois o amor é a coisa mais linda quando o vento traz. Pois o amor é a coisa mais linda. Thank you. aqui. Só um instante passou. Cada um, cada qual, resgatar o júbilo, resistir e ser plural, repartir o acúmulo. Horas e 47 minutos. Cansado da mesmice? Então, sintonize na Comunidade FM. Quando você ouvir esse som, saiba que vai começar em sintonia pelo ar. Minuto Poético. O educador, poeta, conferencista e coordenador de cursos Canísio Maier nasceu na região das Missões do Oeste, no Rio Grande do Sul. Cursou filosofia e teologia em Belo Horizonte e fez mestrado em Paris, na França. Dos inúmeros livros de dinâmicas que escreveu, um deles foi indicado ao Prêmio Jabuti e o outro traduzido ao espanhol. Canísio Maier escreveu também vários livros de poesias. Vamos ouvir Equilíbrio. O equilíbrio na arte de viver pode estar na capacidade em diminuir o número de desejos e na ousadia em aumentar a qualidade das atitudes. O equilíbrio pode estar na grandeza de olhar e compreender aos outros e na serenidade de se aceitar como único em relação. O equilíbrio pode estar na busca de uma afetividade perpassada por uma sadia racionalidade e por uma racionalidade sabiamente significada pela afetividade. O equilíbrio pode estar na fé, que busca raízes e engajamento na história dos homens e nos acontecimentos da vida, que buscam compreensão à luz da fé. O equilíbrio pode estar em somente falar quando for necessário expressar e silenciar quando o contexto assim o desejar. O equilíbrio pode estar em não alimentar expectativas exageradas em relação aos outros e nem se iludir com alegrias que são passageiras. O equilíbrio pode estar entre a esperança que faz avançar e a confiança que faz alcançar e a coragem de arriscar sem medo de errar. Em sintonia pelo ar. Você ouviu? Fique por dentro. Sintonia Sesc Senac. Cidadania e qualidade de vida. Com o apoio da sua emissora. Você está ouvindo a Rádio Comunidade Friburgo 104,9. Pode ser gostar de alguém, e esse tal alguém não ser seu. Fico desejando nós, gastando o mar, pôr do sol postal, mas ninguém. Peço tanto a Deus. Só te pedir, me lembro. Minha linda flor, meu jasmim será. Meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligado a mim. Sempre que estou indo, pode sim ser, sim, amar. conhecimento absoluto, o dom de existir numa solidão nem pena. Nessa doação, milagres do amor, sinto uma extensão

Você está ouvindo a Rádio Comunidade Friburgo 104,9. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. Os pais das vítimas de bullying não devem hesitar em buscar ajuda de profissionais da área de saúde mental para que seus filhos possam superar traumas e transtornos psíquicos. Eles devem ser estimulados a desenvolver suas habilidades e resgatar sua autoestima. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. 104,9, Rádio Comunidade Friburgo, onde a música brasileira tem vez. Quero uma pessoa como eu, que me aceite como eu sou. Precise de carinho e de amor. Quero uma pessoa como eu, que aprenda a me escutar, que entenda o que diz o meu olhar. Que não fique por ficar. Quero alguém a fim de viajar no meu céu todas as estrelas do prazer. Eu só quero alguém pra me seguir, pra chorar e pra sorrir aonde eu for. Que não goste de mentir, que não saiba nem fingir, que me dê muito valor na hora que eu me entregar. Mas eu só quero alguém chorar e pra sorrir aonde eu for. Que não goste de mentir, que não saiba nem fingir, que me dê muito valor na hora que eu me entregar e dizer que isso é amor. Procure ser feliz no coração. Quero uma pessoa como eu, que me abrace ao chegar, que me ligue com vontade de me amar. Um amigo pra contar. Alguém com quem eu possa dividir a solidão, mas que não fique sempre discutindo a relação. Eu só quero alguém pra me seguir, pra chorar e pra sorrir aonde eu for. Que não goste de mentir, que não saiba nem fingir, que me dê muito valor na hora que eu me entregar. Mas eu só quero alguém pra me seguir, pra chorar e pra sorrir aonde eu for. Que não goste de mentir, que não saiba nem fingir, que me dê muito valor na hora que eu me entregar e dizer que isso é amor. Sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber.

levando a fome seca do sertão. A voz de pão, a harmonia do chão, alimento farto a quem pedir, aguento santo a se parir, jorrando ao léu. Assustaria se o chão rasgasse um dia, e ao invés da safra que se esperou, e romper sem ecos de plena poesia, não se espantaria quem semeou. Quem lavrou a terra, o sol arou, pôs água, entendeu da terra o pulso. Terra, um coração sem mágoa, tomaria a música em sua mão e a repartiria na proporção mais justa com os miseráveis da região. Mantras vegetais, enfrentar a multidão armada de alegria e satisfeita, comendo a melodia do baião. Oi, pessoal! Aqui quem está falando é a Belinha. Eu estou nessa campanha hashtag Volta Centro de Arte. E para todos vocês, um beijo na ponta do nariz. cause we don't need no trouble. What we need is love to guide and protect us on. If you hold good down from above, help the weak if you were strong now. Thank you.

Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Bicho do mato, vai, vai, vai. Medo ter da rir. Bicho do mato, vai, vai, vai. Devagar pra não cair. Bicho do mato, vai, vai, vai. Medo ter da rir. Vai, vai, vai. Bicho do mato, vai, vai, vai. Devagar pra não cair. Bicho do mato, bicho bonito danado. Bicho do mato, nego teve aí e disse assim: bicho do mato, vai, vai, vai. Quero você pra mim, vai, vai, vai. Eu só vou embora, vai, vai, vai. Se você disser que sim. Bicho do mato, vai, vai, vai. Quero você pra mim, vai, vai, vai. Eu só vou embora, vai, vai, vai. Se você disser que sim. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Bicho do mato, vai, vai, vai. Você tem balanço. Quando você ouvir esse som, saiba que vai começar em sintonia pelo ar. Minuto Poético. Leminski, poeta, escritor, tradutor, professor e compositor, morreu aos 45 anos de idade em plena atividade. Desde muito cedo, inventou um jeito próprio de escrever poesia. Gostava de brincar com os ditados populares e seus poemas eram, na maioria, breves e cheios de trocadilhos. Paulo Leminski nasceu em Curitiba e passou a maior parte de sua vida ao lado da poetisa Alice Ruiz. Também era letrista e em sua poesia ficava clara a paixão pela música. Sua primeira composição foi Verdura, cantada em 1981 por Caetano Veloso no disco Outras Palavras. De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que vestiste. Do livro Distraídos Venceremos, vamos ouvir o poema Por um Lindésimo de Segundo. Tudo em mim anda a mil, tudo assim, tudo por um fio. Tudo feito, tudo estivesse no cio. Tudo pisando macio, tudo psiu. Tudo em minha volta anda às tontas, como se as coisas fossem todas, afinal de contas. Em sintonia pelo ar. Você ouviu? Fique por dentro. Sintonia Sesc Senac. Cidadania e qualidade de vida. Com o apoio da sua emissora. Ouça a melhor programação do FM. Ouça o melhor FM. Todo dia, toda hora. Sua rádio, sua voz. Sempre senti alguma coisa por ti. Você não vale nada. Você não vale nada. Chega pra mim.

right where we are. Beautiful.